bondade de ser feliz. Não é sobre ter as coisas que eu sempre quis. É sobre sorrir, é sobre correr, é sobre cair, tentar aprender. O mundo é uma merda e não te quer bem. Então não se entrega, coisas boas vêm. Me escondendo daquilo que eu tenho medo. Aprendi sobre tristeza desde cedo. Tive que lidar com a perda bem de perto, caminhando junto com o Dante pelo inferno. Vi pessoas que eu amava muito longe, igual o sol se escondendo no horizonte. Me perguntava o porquê disso comigo, e de Natal só pedia um amigo. Saudade de ser feliz. Não é sobre ter as coisas que eu sempre quis. É sobre sorrir, é sobre correr, é sobre cair, tentar aprender. O mundo é uma merda e não te quer bem. Então não se entrega, coisas boas vêm. E o sol sempre vai surgir novamente, e com sorte vai clarear minha mente. Pois eu nunca tô sozinho no escuro, eu uso a minha música de escudo. Lutando contra demônios no meu quarto, eu só queria não me sentir tão cansado. Mas talvez um dia eu possa descansar, sem ter essa fita de adulto pra poder me atrapalhar.